Fala galera, está começando o primeiro podcast Ova do ChacaiCast, com a palavra, Maciel T. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ouve o nosso podcast pela não sei quantas vezes. Da maior bagunça o site. A gente sabe que é uma ideia ruim, mas a gente vai tentar fazer isso de novo. Hoje eu tô aqui em companhia dela, que finalmente chegou na hora, eu tô até chorando de emoção. Vim diretamente do Taco Bar, eu tive que pegar três aviões, dois trens e um cavalo. Mentira. Bom, mas enfim, eu tô aqui. Hoje... Não foi um cavalo, foi um burro, que eu sei, foi um burro. Puta. Lá vem jegue. Estou aqui em companhia também dela, que é a musa desse podcast, que é a Anissa Aguilera. E também dele, que como vocês já puderam ver, inclusive, no segundo podcast, não saiu. Se ele não está aqui, nada dá certo. E aí, pessoal, David beleza? Greta. O mascote do ChacaiCast! Sem ele, tá ficado! Eu sou muito paciente. Aliás, ele que inclusive disse no primeiro podcast que é o King, que é ele que manda Ah, nesse nada programa disso, aqui, né? essa Agora, bagaça a gente democrática. Mas eu ficar ditador nisso aqui. Exato, é democrática. Aqui é quase uma ditadura. Exato, exato. Máxima, não chegou nisso. Ditadura. Estou sentindo onda. Bom, começamos então. Eu... Que abriu o podcast. A Bia apareceu aqui, inclusive, louquinha para falar. Antes da gente começar a gravar mesmo podcast, ela já estava ensaiando para começar aqui antes de mim. Pronto, começamos. Então, queridos Bia. Ouvintes, ou leitores dos blogs, ChacaiCast, eu tô com o bar. Hoje eu trouxe aqui pro podcast, pra gente conversar um pouquinho mais sobre as curiosidades ou absurdos dos animes. E eu gostaria muito de começar, na verdade, pode ser até um absurdo, mas tá mais pra um mistério. Com a questão do... Me fugiu o nome da cidade. Mas quem joga Pokémon Fire Red, essas coisas, já sabe. Isso, a nossa querida maravilhosa. Lavandertown é aquela coisa. Eu ouvi a música duas vezes. Só um pequeno, assim, primeira consideração sobre Lavandertown. Uma cidade maravilhosa para se passar nas férias. Assim como Silent Hill e Raccoon City. Com certeza. Aquela cidade bonita, né? Nenhuma férias vão ser melhores do que férias em Acapulco. Nossa, Acapulco. Galera, é... tá falando de Chaves ou Acapulco de... Acapulco é o máximo. Opa, peraí. Não, só a Bia que na coisa toda, né? Ela deve ter pensado tanta coisa que ela esqueceu alguma. Tô alheia. Pois é. Estava falando de Lavandertown, me lembrei que a Anissa disse no primeiro podcast que tem como você se drogar então, com a música. É uma coisa... Você viu o nome de uma droga que tinha nessa música e eu depois... não esqueci o nome. Bom, depois que surgiu o funk, isso ficou meio óbvio, né? Dá pra você se drogar com música. Isso não se discute. Mas assim, com instrumental... Acho que sei lá, os sons meio repetitivos, assim, nossa, é tipo um vício. Assim, ó, o que rola sobre a música de Lavandertown é que assim, ó... A maioria, tipo, das pessoas que jogavam Pokémon Fire Red, eles escutavam a música por fone de ouvido. Cada ouvido, cada certa, uma frequência de som. E uma frequência, tipo, são duas frequências diferentes, né, por exemplo. A frequência Y. Frequência, tipo, meio doido e empurrado para o suicídio. Essa é a lenda. Nossa, você... Incrível, né? Você X. Vocês conhecem música, pelo amor de Deus. Eu sei. Não, no caso eu já ouvi uma música uma vez que me deixou. Ah, e você sabe a música? Só de ouvir a música, mas. Mas aí é uma outra história, né? Tem letra? Ela chama. Wuthering Heights. Não. Tem. É que assim. Vocês já ouviram falar daquele livro chamado Morro dos Ventos Vivantes? A música é tema do filme desse livro. E ela vai falar de uma cena que o cara. Ai, que o cara gostava tinha morrido. Ele tá sozinho mesmo numa floresta, na cabaninha, ela aparece na janela. Como que pedindo pra ele se matar. E deu a mão pra morte. E aí você ouvia aquela voz de fantasma. Imagina que você tá de noite, né? A banheira de vidro pra fora do vidro. Pedir pra ele ficar frio pra você fora. A minha queda tá no fígado aqui. Você tá no puro? A gente tá no fígado aqui, fígado na mão. Entendi. Não entendi. Então tá. Então vem. O pessoal vai vir de mim até nunca mais depois. Vamos começar a rir então. Rir é coisa séria. Vamos lá. Absurdos nos animes. Alguém viu? Alguém na plateia? Alguém? Deixa nos comentários, tá? Também. Se estão com banho de alguém. Cara. Sei, sabe de algum? Né? Eu não. Algum absurdo pra que você conhece? Também não, eu nunca me lembro. Não. Deve. Você tá ouvindo? Anny? Nossa, tô falando que tá todo mundo cheio. Também não. Conta! Eu acho que se a gente for entrar nesse mérito, inclusive eu já vi. Algum de vocês já viu o Peiteiro? Fato? Já viu o dele? Já viu o. É, algo de fada. Tem sim. Um personagem. Objeção! Mas tem sim. O que existia? Você se lembra? Não tem. O que é? Você deve se lembrar da. Não, mas aquela cena da floresta que encontra o gato Exit, que era igual a ele. O gato sem querer derrubar água, ele olha pra água, tá cara de. Não é gay, é broxante. Além de tudo, é broxante, né? Mano, mais que broxante, claro. Não, o Shun, o máximo que ele fez foi se abraçar com o Sapa, né? Isso, a gente tá tirando o nosso. Eu não sabe, também chama de menino. Gente, vocês estão. Eu estou vendo agora o quão bruxante. Assim, com respeito do nome desse personagem. É com bruxante o Major Armstrong, do Fullmetal Alchemist. Ele tem que. Tirar a camisa, tirar os músculos. E tem estrelas do lado dele. Ele é quase um Jekyll. Exato. Ele é quase um Jekyll. Exato. Quase. Exato. Não entendi. Eu não vou falar. Não, mas o Jekyll. Não. Eu não vou contar com o Jekyll porque o Jekyll é um homem, é uma aberração. É muito difícil. Um chamado pra caramba. É completamente peludo. O chihuahua grande. E só se transforma numa encruelhada. O Jacob. David agora. O Jacob é um cara enorme. Exato, um chihuahua grandinho. Todo depilado. É. Tá no contrato. Eu tô no contrato, tipo. E que tira a camiseta por qualquer coisa também. Alguém falou. Parece que a autora falou que o Jacob tira a. perto, assim, tá com febre, eu senti frio. Por alguma razão, envolvido ao fato de ser um lobisomem, ele tem febre. Não calor. Cara, eu tenho 11 anos, eu sei disso, velho. Exato, exato. Ela fugiu da escola, tem 11 anos e sei disso, cara. Exato, pra ver como essa Stephanie é burra, né? Ela foi uma magneta. Tá, vou. Não, foi magneta. Como eu tenho de né? Eu curti um dedo foi no futuro. Desse curso. Qual é o nome do curso de letra? A autora de. Letras. Então, ela não recebia, não foi. Em não, enfim. Não, em o mente, ela não é foi feliz. Não, aqui, enfim. Exato. Fala nisso, incrível. Vocês ouviram falar que tem... Que é simplesmente, eu saio quebrando tudo. Porque que tudo não merece ser chamado de anime. Não é chamado de filme, mas é chamado de anime. Pra que fazer... Não, um anime de Crepúsculo vai ser muito ridículo. Mas e como vai ser a transformação, velho? Então. Que bosta. Ah, estranho, né? Por que que liga? Até esse anime não vai ter Yaoi por causa disso. Mas o anime dela não tem isso, né? Eu acho que ficaria legal. Exato. Exatamente. O anime de Crepúsculo com bom vilão. Que faça jus ao nome. Pra fazer aquela galera sofrer e o Eduardo homem. Nada contra o Crepúsculo, mas eu acho o Eduardo um pouquinho... Fosse né? Né? Pra ele, né? Então, não sei se vocês sabem, tem um cara aqui no Brasil que ele é muito... Ele quer ser chamado de Soz ou é Soz porque ele é publicidade? Eu tenho pena dele, eu tenho uma pena, cara. Coitado, cara. Imagina o bullying que ele tá... Não, ele apareceu. Ele é bem parecido, inclusive. Coitado do rapaz. Cri. Né? Cri. Ah, eu ia fazer isso agora, cara. Por minha... Piada, eu tenho um absurdo de um quê? Por sobre a temporada, portanto, não é um anime. É um absurdo de animes aí pra comentar. É do Mario, não é absurdo, é tipo uma creepasta. Pode falar. No caso, era um jogo, o cara tava acessando o site hacks do Mario. Aí tinha um hack que ainda tava pra ser aprovado. O nome do jogo é simplesmente Mario. Aí vi o jogo, como inocentemente ia jogar. Não um hack de Mario. Aí ele viu que no mesmo no título do jogo de Super Mario World, escrito só Mario. E o Mario tá mais meio sem cor, assim. E não tem nenhum animal. Deixa eu adivinhar. É o Mario. Deixa eu adivinhar. É o Mario que comeu o cara atrás do armário, né? Do jeito. Quando começa o jogo, todo mundo sabe que ele começa na Yoshi Island. Aí tá escrito, ao invés do Bowser, provavelmente tá atrás dessa armadilha, tá escrito Mario. O cara começou a jogar. Aí quando ele começou a jogar, não tinha nenhuma moeda, nem nada, nenhum bicho ali pra ser derrotado. Ele continuou jogando. Os títulos das telas só tava escrito, nunca volte aqui, você não deveria estar aqui. E tinha sempre alguns caixas de diálogo no meio. E sempre tá escrito, eu ouvindo vocês. E eu vou pular essa parte porque é meio chato. No final, quando ele vai derrotar Bowser, não é o Bowser. Desce o Mario com os olhos todos vermelhos assim. E não tem como você lutar com ele. Você simplesmente perde. E aparece um monte de mensagem escrita com Mario, odeio, você não tem contra o que você fez. Um monte de coisa. Ouvindo de mim, o que você tem que fazer, fica legal. É, tipo, igual aquela comitada do... Só pra falar, eu tô indo lá me libertar. Tipo, o cara tava lá, achou um Pokémon que chama Ghost, só tinha um ataque que era Curse, era suar. O cara falou, não, vou ver qual é que é, né? Vou aqui nesse ratatá. Foi lá, nossa, uma pimbada ratatá. Beleza. E ele começou a usar esse Ghost, usar. Aí disse que no final do jogo, tipo, eu vi o personagem dele velho. E o Ghost virou pro treinador e falou, Ghost quer lutar. E aí, tem a opção de ou você lutava ou você lutava. Aí eu tava falando, esqueci, né, que tá, porque eu vou de medo, ligado, todo mundo. Eu sei do que passa que vocês imaginarem, sério. Eu já perdi muitos dias da minha vida do que passa. Pessoal, vocês... Olha só, galera, eu tenho um absurdo de anime. Entendi, você jogou. Por que raio tem um Pokémon com mega de abelha? O combi. Vale. Por que raio tem um Pokémon? Eu tava bom, porque eu não tô dele, não. Não tem como... Eu tenho uma teoria de como eles criam isso, Pokémon. Posso falar? Eu acho que eles pegam um papel, começam a ficar com coloca a exótica, vê o que tá parecido e tá feito. Aí depois eles vão no... Aí depois ele boa, dá uma aí joga um Joaquim Pô pra ver quem fala que o Pokémon que ia sair agora. Tá criado. Eu acho que é isso. Exato, exato. Agora uma outra coisa aqui. David, você falou que você conhece que aquele pasta, né? Você não faz mais nada na vida. Você... Eu não joguei, mas eu vi uma monte de... É, sim, tipo, você jogou, tenta correr com o Tails, o cara verdinho lá, um cara amarrar, sei lá. Você corre com o Tails com... Eu não ouvi com mais um cara com seu nome. Só que não dá pra correr. Eu vou admitir. A coisa do Sonic S é que você morre de qualquer jeito. Você vai de cabeça arrancada, você tá ficando de qualquer jeito. E o Sonic tá possuído pelo rubro lá. Pra quem tá nos acordou. Pra quem tá nos ouvindo do site, o... Vou tentar baixar isso no post, tá? Vou passar pra vocês. Eu também vou dar de emulador, eu vou deixar o emulador também. Oi? Só que meu chão, de novo, a gente tá muito bom. Acho que passa, então, que eu tal, e tem a minha do Mario, do Sonic. Tem um site bom chamado Miniwa. Você tá lá, Creepypasta, tem muitas e voltar de vídeo. Pronto. Oi. Mas maldito, tem alguma Creepypasta. Tá, fica a dica. Não, pode falar. Desculpa, pode David, falar algo. David? Tem um site de movimento também. Pode falar. E lendas, não foi nessa minha entrega, essa coisa. É bom. Cri, agora eu quero. Bom, galera, já tá dando nosso tempo. Muito obrigado a quem nos ouviu até agora, quem nos abriu agora. Eu vou abrir aqui para próximas considerações. Anissa, você gostaria de falar alguma coisa? Não. Bia, você gostaria de falar alguma Meu coisa? Meu Deus, que desânimo. Só porque tá acabando? Pô, calma aí. Sábado tem mais! Tem mais. Eu gostaria de publicar, né? Os bairros, como sempre, postos novos a cada... tempo determinado, uma semana a gente faz, a cada duas a gente não faz, enfim. E eu também queria indicar o Minilua, que é onde você pode encontrar creepypastas, lembranças, tipo, da infância dos anos 80 e 90 e outras coisas mais. E isso, a minha fala. E lembrando também que do canal Nostalgia, isso mesmo, né? Muito bom. Também é muito bom, vale a pena. E é isso, continuem ligados que no sábado tem mais um podcast, precisamente que a gente entrou sábado passado, e vamos ver que não dá certo, bola pra frente. Até mais, demais, pessoal. Vamos. Oi. Até mais. Acabou agora?